pelos olhos e ouvidos na Rádio Aconchego 88.1 FM. Bem, chegamos finalmente pelos olhos e ouvidos, o primeiro programa, o programa de estreia aqui na Rádio Aconchego 88.1. E nesse programa de estreia trouxemos aqui nossa grande amiga Luciana, que vai falar um pouco sobre arte e educação na matemática, que ela dá aulas de matemática, ela vai explicar onde e quais alunos ela atende. E vamos falar um pouco sobre poemas matemáticos e jingles ou singles que fazem menção à educação da matemática, à educação primária, né? Todos nós devemos conhecer. E para começar essa estreia, vamos falar um pouco do programa. O programa vai ser, pelos olhos e ouvidos, tem a obrigatoriedade, digamos assim, de divulgar a arte local de diversos segmentos, da música, do teatro, da poesia. E vamos trazer diversos artistas da região metropolitana para vir falar aqui na Rádio Aconchego sobre seus trabalhos, onde atuam. E esse diálogo vai ser permanente, da Rádio Aconchego, do programa Pelos Olhos e Ouvidos. E é assim que a gente vai começar a alcançar e fazer uma rede de artistas, de pessoas que pensam a arte na nossa região, no nosso bairro, na nossa cidade. E para começar, a música que deu título ao Pelos Olhos e Ouvidos, que é a música da Nação Zumbi, Birth of Judah. O veneno circula e o remédio não. Acabo de entrar pra solidão. Acabo de comprar uma TV. Acabo de entrar pra solidão. Acabo de cair no 16. Acabo me tornando usuário. Acabo de cair no 16. Acabo me tornando usuário do 12 pro 57. É um assalto. É um assalto do 12 pro 57. É um assalto. É um assalto. É um assalto de um 71. Um 71. Vai, net, um 71. Vem, net, um 71. Vai, net, um 71. Vem, net. Só não caí porque eu sou nordestino bem alimentado. E um 71. Vai, né? Um 71. Vai, né? Só não caí porque eu sou nordestino bem alimentado. Vai, né? Vai, né? Vai, né? É o caranguejo que dá lá, ela má. Que dá lá, ela má. A Recife zama. Aos pernambucanos que estão aqui, que eu sei que são muitos. Tenho muito orgulho de todos. Muito. Aliás, de todo mundo que está aqui. A porra toda. Então, voltamos ao vivo. E vamos ver quem é que está ao vivo aí, acompanhando. Sérgio Leandro, bem-vindo. Anderson Souza, um grande abraço. Vacilene, lá da sala, acompanhando. Manuele Santos, grande abraço. Em breve vai tá aqui. E Douglas, grande abraço. Luciana aqui tá dando um abraço. E chamamos Luciana para compartilhar um pouco da experiência dela. Como ela é professora de matemática, ela trabalha também arte e educação na matemática. E conte aí um pouco da sua vida acadêmica até o começo de dar aula. Gente, boa tarde, muito boa tarde para todo mundo. Obrigada pelo convite, é um prazer muito grande falar de uma coisa que me move tanto a alma. Eu fiz graduação em matemática e foi maravilhoso, foi muito bom para mim a experiência na universidade. Comecei a dar aula muito cedo, mesmo antes de entrar na universidade eu já dava aula de matemática. Dei aula em cursinhos para vestibulares, dei aula em pré-ENEM, dei aula também em cursinhos para concurso público. E sempre tive em mente a questão de que o ensino da matemática ele tem que ser contextualizado. Ele tem que ser voltado ao cotidiano. O aluno ele tem que ser chamado a associar o ensino matemático àquilo que a gente vivencia, para poder ser interessante, para poder ser bom, para poder ser didático. Então, a minha bandeira sempre foi essa, defender a educação de uma maneira que as pessoas que ensinam e que aprendem possam, juntos, um aprender com o outro. É o que Cora Coralina diz muito bem, né? Que feliz é aquele que transfere aquilo que sabe, mas que também... nesse momento de transferência consegue aprender, consegue assimilar. E eu na minha carreira acadêmica, que não é tão longa assim, mas eu tenho aprendido bem mais do que ensinado. E a primeira vez que a gente conversou, sobre poesia matemática foi quando eu estava mostrando ela alguns poemas que eu fiz assim que a gente se conheceu, e me surpreendeu o fato de uma matéria ser tão... uma matéria de exatas que poucas pessoas gostam, né? Poucas pessoas apreciam na escola, mas a brincar ludicamente com a matemática, transferindo para a poesia, para mim foi muito surpreendente. E como eu vivo muito nos circuitos de sarau e recitais do Recife, da região metropolitana, a minha intenção primeira trazer Luciana foi a nossa grande amizade, a nossa experiência de trabalho que temos junto e a experiência dela que ela tem como professora. Isso juntou a amizade, nosso tempo de convivência e nossa apreciação pela poesia. E gostaria que ela recitasse o primeiro poema matemático, que espero que gostem, que aprendam e que compartilhem junto com a gente mais um aprendizado, mais uma forma de aprender. E vamos lá. Antes de recitar o poema, eu queria dar uma dica, já que o Jetro falou essa questão de que a matemática realmente é uma matéria que não é tão, digamos, amada na sala de aula. Eu queria dar uma dica para as pessoas, em especial os professores, os meus colegas de trabalho. Vamos contextualizar, vamos colocar a matemática de uma maneira que fique atrativa, que fique bonita. Vamos usar filmes, vamos usar textos, vamos usar a própria poesia, como o Jetro colocou. Vamos colocar isso de uma maneira que o aluno se sinta atraído. A matemática é linda, é lúdica, inspira imaginação e realmente me inspira. Então, se inspira educadores, pode inspirar os alunos também. O primeiro poema que eu trouxe aqui é de Tom Jobim. Tom Jobim dispensa apresentação, né? E ele tem um poema que virou música e o nome do poema é Aula de Matemática. E diz assim, é muito bonito, é um poema matemático que ele fala sobre amor. Ele usa a matemática para recitar o amor. Tom Jobim diz assim, ó: para que dividir sem racionar? Na vida é sempre bom multiplicar. E por A mais B, eu quero demonstrar que gosto imensamente de você. Por uma fração infinitesimal, você criou um caso de cálculo integral. E para resolver esse problema, eu tenho um teorema banal. Quando dois meios se encontram, desaparece a fração. E se achamos a unidade, está resolvida a questão. Para finalizar, vamos recordar que menos por menos dá mais amor. Se vão as paralelas ao infinito se encontrar. Por que demoram tanto os corações a se entregar? Se infinitamente, incomensuravelmente, eu estou perdidamente apaixonado por você. É impossível que alguém escute uma coisa tão bonita e não se toque. A matemática também é poesia. A poesia também é matemática. Vamos pensar nisso. É exatamente tudo o registro que você falou da dureza que os alunos encontram na matemática e encontrar de forma lúdica, dessa forma. Quantos mais professores você conhece que tem essa didática mais lúdica com a matemática? Infelizmente, a maioria dos educadores hoje em dia, eles não têm essa visão. A gente aprende muita coisa na universidade, mas colocar em prática é muito difícil, por causa do atual sistema de ensino, que é uma discussão paralela ao que a gente está discutindo aqui. Mas com um pouquinho de esforço, com um pouquinho de vontade e principalmente com paixão por aquilo que a gente faz. Eu acho que o que deve mover a gente a agir é a paixão, é o amor. Eu sou apaixonada por sala de aula. Eu sou completamente apaixonada pelos meus alunos, eu sou perdidamente apaixonada pela matemática, eu sou completamente apaixonada pelo ato de educar. Então, quando a gente tem amor, a gente encontra os meios. É muito bom ver o sorriso de um aluno que está aprendendo, é muito bom escutar de um aluno que ele está desenvolvendo conhecimento e é muito bom ouvir, como eu já ouvi, de pais de alunos que a gente ensina a criança a pensar. Então isso é grandioso, isso é maravilhoso. E conviver com isso no cotidiano é muito bom. A gente só consegue transformar as nossas aulas em algo bom quando a gente se apaixona por aquilo que faz. E como é que você conseguiu os primeiros textos? Já foi na faculdade ou já conhecia os poemas antes mesmo de ingressar na faculdade? Eu sempre fui apaixonada por poesia, eu sempre gostei muito de ler, a gente se conhece há muito tempo, aí você sabe disso, eu sempre gostei muito, muito de ler. E o meu segmento principal, preferido de leitura, sempre foi poesia, sempre foi arte e poesia. E eu sempre fui muito de pesquisar. Na época, pouco mais de 15 anos atrás, quando eu comecei a ter um gosto mais apurado por leitura, não tinha o nível de facilidade para acesso à informação que se tem hoje. A gente não tinha internet com a velocidade que tem hoje. Então, era realmente aquele esforço de ir numa biblioteca, sentar e procurar. E isso me fez gostar mais ainda do que eu já fazia antes. Esse gosto pela leitura foi que me fez procurar poemas matemáticos, foi que me fez ir atrás de coisas, textos, qualquer outra coisa, qualquer manifestação de arte que não fosse a didática de sala de aula, que pudesse influenciar os alunos. Eu comecei a dar aula com 17 anos, era muito cedo, aí eu precisava realmente para que as pessoas até tivessem um nível de respeito por mim, uma professora nova demais para que as pessoas olhassem para mim de uma maneira diferenciada. Eu tinha que realmente ter uma atitude diferenciada em sala de aula. E com a matemática que você trouxe de poemas, também as músicas, né? Os jingles, como é? Paródias. As paródias musicais ensinando matemática. Você conhece os autores, os professores que fazem esse trabalho? Conheço sim. Essas duas músicas que eu trouxe, elas são de autoria de alunos do ensino médio, do primeiro e do segundo ano do ensino médio, e são músicas que falam sobre função, sobre equações e funções. E é excepcional ver adolescentes muito jovens. A primeira delas, que fala de função afim, a primeira dessas músicas foi composta por alunos de 12 e 13 anos. É maravilhoso, é excepcional ver um aluno de 12, 13 anos de idade desenvolver uma letra, basear isso numa melodia que ele já conhece e cantar aquilo ali e ver que ele realmente aprendeu o assunto. Então é uma maneira lúdica. Se com um texto de português, ou com um texto de história, ou com um texto de geografia, um aluno pode desenvolver uma canção, por que não com um conteúdo matemático? Isso pra mim é gratificante. Eu já vi mais recentemente, né, quando a TV Cultura tava mais final da década de 90, eu via muito essas paródias com língua portuguesa, né? Uhum. Ensinando a gramática. Uhum. Mas a matemática não foi tão difundida, mas em cursos, em preparatórios de Enem, o antigo pré-vestibular, isso é bastante conhecido entre os alunos para o aprendizagem. Tanto as crianças quanto os alunos que fazem preparatório recebem da mesma maneira o ensinamento pela música, pela poesia? Assim, nas crianças é a ideia mais lúdica, é a ideia de observar, de você saber que pode rimar e que você pode pegar aquela melodia, aquela música que você conhece e transformar num conteúdo que vai lhe ensinar alguma coisa, ou que vai ensinar para o outro alguma coisa. Então, a criança, ela se sente muito valorizada. Isso é muito bom para o professor fazer. Ensinar a criança de que ela pode também transmitir conhecimento. Mário Sérgio Cortella, que é um educador excepcional, maravilhoso, que eu acredito que vocês conheçam, ele sempre tem uma teoria que eu acho excepcional. Ele diz que quando você pergunta para uma criança o que você aprendeu, a criança se fecha. Mas se você perguntar para uma criança o que é que você pode me ensinar, o que é que você tem para me ensinar hoje, aí se abre o mundo dela. Porque ela vai querer transmitir para você alguma coisa, ela vai querer lhe dizer alguma coisa. Com a música, com a poesia, a criança quer dizer. Ela quer dizer para você, o adolescente quer lhe dizer, ele quer falar para você, eu tenho isso para te ensinar. Então, isso é muito motivador para ele, é muito motivador para o educador também. Já na questão dos cursinhos pré-vestibulares, serve de memorização. Eu canto aquela musiquinha lá e fica na minha cabeça, e quando eu vou fazer a prova, eu cantarolo mentalmente aquela musiquinha e lembro da fórmula. Lembro da fórmula lá que eu devia lembrar e que eu esqueci. Então, é sempre uma ajuda muito boa, independente da faixa etária, é sempre uma ajuda excepcional. A música que está ali, que a gente vai escutar, é Função Afim. Isso, Função Afim, para quem não sabe, é função do primeiro grau, AX mais B igual a C, então vamos lá. Vamos lá, Função Afim, uma paródia matemática para a gente aprender, conhecer e cantar. É isso aí. Se inferir que a MNX, meu B é o meu FDX. Eu vou de Marte até a Lua, meu brother, você estuda. Esse assunto não é fácil, essa verdade nua e crua. Há uma função que eu faço, que envolve logo pra. Vamos ligar os pontos, essa reta eu logo eu faço. Linear não tem o B, já tá fácil de entender. Nesse caso, quando A é um, tá mole pra você. Eu chamo ela logo de identidade. Sei que tudo tá fluindo, mas não vai ser a coragem que não vai te fazer entender. Quero você ter logo a noção desse assunto onde eu vou traçar essa função. Essa função é um afim. Que quer dizer quando a X mais B é uma função X? E o A né zero não ficou fácil pra mim. Agora meu irmão, ser função afim. Tem a função constante também, meu caro amigo. Onde FX é igual a B. Tem mais que isso, tem o B. Coeficiente linear da função afim. Agora tá ficando claro, deixa acontecer. Isso corresponde ao ponto onde a reta foi cortada. Onde isso cruza os eixos das ordenadas. Eu digo estou gostando, você diz que é impossível. Meu jovem, a matemática tudo nela é incrível. Incrível, incrível, incrível. Vou traçar essa função. Essa função é uma afim. Quer dizer, quando é x mais b é uma função de x. E o a não é zero, não ficou fácil pra mim. Agora, meu irmão, sem função afim. Se o zero é o fx, agora fico fácil descobrir a raiz. Observo o gráfico, as abscissas, digo é. Minha reta tá tocando o eixo x. Vou traçar essa função. Essa função é uma afim. Que quer dizer quando é x mais b é uma função de x. E o a não é zero, não ficou fácil pra mim. Agora, meu irmão, sem função afim. Pelos olhos e ouvidos. E ouvidos. Mas o seu canto não me cansa escutar. A vida é tão bela, só se vive a primeira. Mas a segunda é besteira, não traz recados de lá. Acontece que a vida ainda não acabou. Pode voltar a sorrir, vamos brincar de amor. O destino da gente é Deus que nos diz. E se cantamos, é pra vivermos feliz. É meu amigo poeta, tem dessa desilusão. Abra seu peito e deixe fluir a canção. Deixe a tristeza de lado, vida é pra se viver. Na sua estrada o samba não pode morrer. Seus cabelos estão ficando brancos, mas o seu canto não me cansa escutar. A vida é tão bela, só se vive a primeira. Mas a segunda é besteira, não traz recados de lá. Acontece que a vida ainda não se cantamos, é pra vivermos feliz. É meu amigo poeta, tem dessa desilusão. Abra seu peito e deixe fluir a canção. Deixe a tristeza de lado, vida é pra se viver. Na sua estrada o samba não pode morrer. É meu amigo poeta, essa desilusão. Abra seu peito e deixe fluir a canção. Deixe deixa a tristeza de lado. Vida é pra se viver. Na sua estrada o samba não pode morrer. Na sua estrada o samba não pode morrer. Na sua estrada o samba não pode morrer. Voltamos com Pelos Olhos e Ouvidos. Las Cuca botou a música aí pra gente tocar. E vou ficar devendo, vou procurar a sua pedida pra gente, no decorrer dos próximos programas, tocar o seu pedido. Estamos na Rádio Aconchego 88.1, é a estreia do Pelos Olhos e Ouvidos. E o telefone daqui, pra quem quiser entrar em contato conosco, 31 27 25 62. O telefone da Rádio Aconchego, 31 27 25 62. E vamos continuar aqui conversando com Luciana. Fale aí da sua, vamos voltar à sua época de infância. Como é que começou a sua paixão pela matemática e a paixão pela educação? Desde muito cedo eu sabia que eu queria lecionar. Eu não sabia o quê, mas eu tinha certeza que eu queria estar em sala de aula. Primeiro porque eu não sei fazer outra coisa. Eu realmente não consigo me identificar em outro ambiente. Tem locais na vida que a gente se sente bem. Tem locais na vida que fazem bem pra gente estar ali. Tem situações na vida que são muito felizes pra gente. Estar em sala de aula pra mim era muito feliz. Eu descobri isso na minha infância compartilhando, aprendendo e ensinando com os meus coleguinhas. A gente fazendo, montando grupo de estudos e atuando ali, tentando ensinar o pouco que eu sabia. Eu queria muito aprender pra ensinar. Eu nunca quis aprender pra ficar só pra mim. Eu sempre quis muito aprender para ensinar. E na minha infância foi assim. Algumas pessoas diziam que eu ingressei na matemática, talvez seja, eu não nego isso. Antes eu negava, até por uma certa despeita, as pessoas diziam que eu ingressei na matemática por causa do meu irmão. Meu irmão é professor, é mestre em matemática e é mais velho do que eu. E as pessoas diziam, não, ela só vai porque o irmão dela é também. Pode ser que seja, pode ser que ele tenha sido o exemplo. Mas é o que me faz feliz. Existem momentos na vida que a gente... Não que a gente queira eternizar, porque eu acho que eternizar é tornar grande demais. Mas existem momentos na vida que a gente quer que dure um pouquinho mais. Que dure um minuto a mais, que não acabe logo. E quando eu estou em sala de aula, eu sou feliz. Porque aquele momento eu quero que dure um pouquinho a mais. Eu não quero que ele acabe logo. E isso, para mim, é manifestação da felicidade. A felicidade, para mim, na profissão, no desempenho da função, é a docência. E onde você... Eu já sei da sua história, né? Pelos 15 anos que a gente já se conhece. Tu já sabe quem te contou. Imagina. Onde você estudou... E como é que foi até chegar a ingressar na faculdade? Eu sempre estudei em escola pública. Eu nunca estudei em nenhuma escola particular. A minha infância... Vamos chorar, né? Vamos colocar aquela coisa bem dramática. Não, não vamos fazer isso. Mas a minha infância sempre foi a infância daquela pessoa pobre. Eu tive uma família de condições financeiras precárias, mas tive pais... Tenho pais maravilhosos, excepcionais, que sempre me incentivaram demais e incentivaram muito meu irmão também a nós estudarmos, fazer o máximo possível para isso. Então você já conhece a história, eu andava 2 horas para chegar na escola, aí depois 2 horas para voltar, e era toda aquela coisa toda que a maioria das pessoas que moram em cidade pequena ou cidade de interior passa. Aí depois eu fiz ensino médio, e depois do ensino médio, eu fiz ensino médio 3 vezes, eu terminei os estudos muito cedo, aí fiz ensino médio de novo, fiz técnico contábil, técnico administrativo e fiz magistério no ensino médio. E depois disso eu fui para a universidade. Fui em busca daquilo que sempre me deu felicidade, me deu alegria, que foi o ato de lecionar. Primeiro eu fiz ciências sociais na Federal e depois eu fiz licenciatura em matemática na Rural. Terminei o curso, comecei o curso na Rural, depois paguei algumas cadeiras na faculdade de Igaraçu e depois terminei na Federal, curso de matemática. Aí nesse percurso todo de universidade em universidade, eu me formei, graças a Deus. Aí, mesmo antes disso, mesmo antes de me formar, eu já estava dando aula, já estava fazendo aquilo que eu gosto. O fator da universidade foi só para consolidar realmente a minha vontade de lecionar, mas lecionar já veio muito antes disso. E da sua escola, que acho que você passou 10 anos na mesma escola, em escola pública, que todos nós brasileiros temos a dificuldade de reconhecer, os professores têm dificuldade de ensinar, ainda tem essa maior dificuldade de estrutura, de material didático, e você enfrentou tudo isso. Fale um pouco dessa escola onde você estudou. Eu comecei a estudar no prézinho, como eu não sei como é que se chama hoje, porque eu dou aula para o ensino fundamental e médio, mas assim, nos primeiros anos na educação infantil, eu comecei a estudar nessa escola e saí de lá depois de ter terminado a terceira vez o ensino médio. Então, eu comecei nessa escola com 3 anos de idade e saí dessa escola com 17 anos. Eu passei 14 anos na mesma escola. Eu nunca estudei em 2 escolas diferentes ou mais de uma escola. E essa escola realmente não foi, é a minha segunda casa. É o local onde provavelmente eu passei mais tempo, além da minha casa. E lá eu tive professores muito bons, lá eu tive pessoas que me incentivaram muito, e eu tive uma figura em especial, que era óbvio, professor de matemática, professor José Gomes, que ele era uma pessoa excepcional, maravilhosa, era o ser humano mais lúdico que eu vi na vida, era aquele cara de parecer Papai Noel. Era um cara de barba grande e falava muito alto e falava muito rápido e gesticulava demais e tinha todo um trejeito maravilhoso que chamava muito a minha atenção. E eu olhava para ele e pode parecer absurdo isso, mas eu dizia, eu quero ser igual a ele. Sempre pensei nisso. Eu quero ser igualzinho aquele cara. Eu quero ser barbudo, justamente. Eu quero ser igualzinho a ele. Mas, assim, ele foi a primeira pessoa. E além da figura dele, da presença dele, do rótulo, que era muito impactante, ele tinha uma coisa muito bonita, que ele era muito amoroso. Era muito amoroso com todo mundo que chegava perto dele. E esse jeito amoroso, carinhoso, gentil, atencioso que ele tinha, ele demonstrava pra mim passando horas depois do expediente dele comigo na biblioteca estudando. Eu criança, muito pequena, lá com os meus 10, 11 anos, e ele passava tempos e tempos lá estudando comigo, revendo exercício, vendo o assunto do ano posterior. E ele tinha muito orgulho, assim, de ter por perto. E hoje em dia, faz muito tempo que eu saí da escola e que eu não tenho contato com ele. E que eu não sei dele, mas eu queria muito, assim, que nesse momento ele visse. Eu disse a ele várias vezes que eu ia seguir a carreira por causa dele. Eu queria muito dizer isso para ele. Ó, professor, eu segui a carreira por causa do senhor. Então, a escola pública hoje realmente enfrenta um milhão de dificuldades. Mas tem muita coisa boa para a gente tirar. Tem muitos alunos bons e tem professores excepcionais. Eu, no contrário, eu sempre tive aula em escola particular. Mas a grande maioria dos meus amigos, os que entraram para a Faculdade Federal, que é o maior exemplo e o melhor exemplo de universidade no nosso estado, vieram da escola pública. Isso demonstra que o esforço pessoal, não importa a dificuldade que se enfrenta no ambiente escolar, que são milhares, a nossa deficiência educacional brasileira é enorme, mas se concentrar, ter foco naquilo que quer, é um objetivo para alcançar e ser um profissional da área que se escolhe. Eu concordo com você plenamente, Jetro, porque eu não estou minimizando o grau de dificuldade que se tem numa escola particular e o esforço que o aluno tem que ter, muito pelo contrário. O esforço é o mesmo, a dificuldade é a mesma, mas aquela pessoa que é oriunda de uma classe mais baixa e que vai para uma escola pública, ela tem duas opções. Ou ela realmente se esforça para aprender e para ir adiante, para buscar alguma coisa e para ter uma melhoria de vida, para olhar e dizer, caramba, eu tenho alguma coisa que é minha agora. Ou então ela se entrega. Ou então ela se entrega e não quer saber de nada e vai levando a vida de qualquer maneira. Então, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, eu procurei correr atrás de alguma coisa e eu vejo muitas pessoas que realmente fazem isso. Como você, eu tenho muitos amigos que estudaram em escola particular. Eu dei aula muito tempo em escola particular também. Mas os meus amigos de infância que entraram comigo na faculdade, muitos deles não, 99,9% são de escola pública. E eu tenho muito orgulho de dizer isso. Eu tenho muito orgulho de dizer que na escola João Pessoa Guerra, lá em Garaçu, foi o princípio das minhas aulas, foi onde eu terminei o ensino médio e foi o que me deu aquele impulso, aquele empurrão para eu seguir a minha carreira acadêmica. Escola João Pessoa Guerra foi o ponto inicial da minha carreira acadêmica e eu tenho muito orgulho disso. Então vamos retomar a poesia. Uma das provocações que eu já lhe fiz foi, por participar de recitais, você ir lá declamar poemas matemáticos. Eu acho que esse é o primeiro momento para você sair de casa um dia, ir em algum recital, ir em algum sarau, para as pessoas poderem conhecer e apreciar a matemática através dos poemas. Então, recite mais um poema para nós. Retomando aquela ideia que eu estava falando para vocês, de que se transmitir conhecimento por meio da matemática, a pessoa não precisa ser adulto. Essa poesia que eu vou ler, o menino que escreveu na época não tinha nem 10 anos. Tinha 9 anos quando ele escreveu essa poesia. E ele escreveu uma poesia de matemática falando de amor, porque ele estava apaixonado por uma menininha. Aí ele queria mostrar para a menininha que estava apaixonado por ela. E ele me pediu, José Luiz Bonfim, o nome dele. Hoje ele já deve ter, isso faz, eu acho que uns 6, 7 anos, ele deve ter aí seus 16 anos. Luizinho, José Luiz Bonfim. Então, assim, ele me pediu ajuda e ele escreveu a poesia. E eu achei muito bonito. Então, assim, a ideia lúdica ajuda bastante. Crianças podem fazer. Veja que coisa bonita. A matemática e o amor. Não vou dizer que amo, também não vou dizer que não. A equação resolve tudo, menos coisas do coração. Sentimento não se mede, tamanho nem área dá para calcular. Mesmo sendo maior que o mundo, um pequeno coração pode guardar. O amor é infinito, mesmo quando a chance tende a zero. Para o sonho não há limite, quando o coração é sincero. Na areia escrevi teu nome e vi a onda sinuosa o apagar. Agora temos um segredo. Eu, você, a areia e o mar. Não espero que digas sim. Não, também não precisa me dizer. Quero apenas que lembres os meus olhos e as palavras bonitas que eu estou a lhe escrever. Brincar com números é bom. Há sempre um limite a vencer. Para as palavras há limites que vou sempre obedecer. Sei que não estamos juntos e que não estaremos juntos jamais. Apenas andaremos lado a lado. Que lembre sempre com carinho, mesmo pequeno, deste teu fã apaixonado. Então, é impossível a pessoa dizer que uma coisa dessa não toca o coração, não é bonita. Eu me apaixonaria, com certeza, por uma pessoa que escrevesse uma coisa bonita assim pra mim. E foi uma criança de 9 anos na época. É lúdico, é muito bonito, é rimar palavrinhas uma com a outra, mas é demonstrar que você pode ter um conhecimento aplicado ao cotidiano e que pode ser apaixonante. A matemática é apaixonante. E qual será a próxima música que a gente vai escutar? A gente vai ouvir uma canção que fala de função também, função quadrática, que foi feita por alunos do segundo ano do ensino médio, e é baseada numa uma paródia de uma música de uma cantora pop internacional, não lembro agora qual, mas também é bem interessante a letra e vocês vão gostar bastante. Te ensinar função quadrática usando a fórmula de Bhaskara. Identifique os coeficientes e calcule o valor do discriminante. B ao quadrado menos 4AC é o delta que tenho que saber. Depois do valor encontrar, é só usar a fórmula de Bhaskara e as raízes encontrar. Oh yeah! Depois que as raízes encontrar a parábola no gráfico, eu vou traçar ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é a função que você vai resolver. No eixo y corta o valor de c. E no eixo X, a raiz que calculei. O vértice da parábola eu tenho que achar. O de X é menos B sobre 2A. O vértice de Y é fundamental. Menos delta sobre 4A da polinomial. Agora ficou fácil você resolver. É só seguir as regras e você vai entender. B ao quadrado menos 4C é o delta que tenho que saber. Depois do valor encontrar, é só usar a fórmula de Bhaskara, as raízes encontrar. Oh, oh, oh, oh, oh. E as raízes encontrar. Oh, oh, oh, oh. Quando o A é positivo, a abertura é pra cima. Quando é negativo, para baixo ela fica. É preciso observar para não se embaralhar e a parábola do gráfico não combinar. Quando o delta é zero, só há uma raiz. Quando é positivo, duas cortam um eixo X. E quando é negativo, nada vou encontrar. Pois o conjunto vazio, meu cálculo vai dar. Quando A é 1, é fácil de calcular. Pois a soma e o produto posso utilizar. O valor da soma é o oposto de B. E o produto da função é o meu valor de C. Agora eu vou te ensinar função quadrática usando a fórmula de Bhaskara. Aham, aham, yeah. Identifique os coeficientes e calcule o valor do discriminante. B ao quadrado menos 4C é o delta que tenho que saber. Depois do valor encontrar, é só usar a fórmula de Bhaskara e as raízes encontrar. Oh, quadrática. Voltamos aqui pelos olhos e ouvidos. É, nosso programa de estreia, nosso programa número 1, com a nossa querida convidada Luciana Ferreira, que colaborou muito com o exemplo, o ensinamento e a poesia, brincando com a matemática de forma muito lúdica, do ensinamento que tantas pessoas têm dificuldade. Então eu queria agradecer essa sua presença, desse convite que também é especial para mim, me receber no meu programa de estreia. Então eu queria que você fizesse as suas considerações finais e recitasse mais um poema para a gente fechar com chave de ouro e aprender matemática. Assim, eu agradeço muito a nossa amizade de anos, já não preciso falar nada a respeito, já é um agradecimento. E eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento inicial, fico muito feliz de participar de tudo isso. E fico mais feliz ainda de você ter me chamado para falar de uma coisa que é a minha vida, que é a minha paixão. Então, assim, eu quero muito agradecer a todos vocês que acompanharam. Bem rapidinho, queria mandar um beijo para pessoas em especial. Obrigada. Todo mundo que falou aí conosco. Nanau, que tocou a música dela, um beijo enorme para você. Minha linda. Tia Eliana, um beijo enorme para você. Dorinho, um beijo enorme para você. Obrigada pelas mensagens que vocês mandaram. Seu Gilson, um beijo enorme para você. Então, assim, para terminar, eu queria recitar uma poesia que é um pouquinho mais rebuscada, que é uma poesia já de um nível um pouquinho mais alto, que é de Milô Fernandes, que dispensa apresentações, um pensador excepcional, é um pensador contemporâneo excepcional. E Milô Fernandes fez uma poesia matemática falando de um triângulo amoroso, falando de relações amorosas num triângulo amoroso. Então, essa poesia matemática dele diz assim, ó, poesia matemática de Milô Fernandes. As folhas tantas do livro de matemática, um consciente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base. Uma figura ímpar, olhos roboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides. Fez de sua vida paralela à dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele com ânsia radical. Sou a soma do quadrado dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. E de falarem, descobriram que eram que a aritmética corresponde a almas irmãs, primos entre si. Assim se amaram ao quadrado da velocidade da luz, numa sexta potenciação, traçando ao sabor do momento e da paixão, retas, curvas, círculos e linhas, nos jardins da quarta dimensão. Escandalizaram todos com suas formas euclidianas e seus hexagetas do universo finito. Romperam convenções newtonianas e pitagóricas e, enfim, resolveram se casar. Constituíram um lar, mais que um lar, uma perpendicular. Convidaram para padrinhos o poliedro e a bissetriz e fizeram planos, equações e diagramas para o futuro, sonhando com a felicidade integral e diferencial. E se casaram e tiveram uma secante e três cones muito engraçadinhos. E foram felizes até aquele dia em que tudo afinal vira monotonia. Foi então que surgiu o máximo divisor comum, frequentador dos círculos concêntricos viciosos. Ofereceu-lhe a ela uma grandeza absoluta e a reduziu a um denominador comum. Ele, consciente, percebeu que com ela não formava mais um todo, uma unidade. Era o triângulo então chamado amoroso. Desse problema, ela era uma fração, a mais ordinária. Foi então que Einstein descobriu a relatividade e tudo que era espúrio passou a ser moralidade, como, aliás, em qualquer sociedade. Esse texto é excepcional. Se em algum momento vocês tiverem curiosidade de conhecer, procurem. Poesia Matemática de Milô Fernandes. É muito bom. Muito obrigado, Luciana. Pelos olhos e ouvidos, volta daqui a uns instantes. Só a gente vai só dar uma passagem para divulgar a Rádio Aconchego e o programa. E voltamos daqui a pouco com um papo sobre o Bora Ali, com o nosso amigo aqui que também está presente fazendo apoio, Augusto, sobre o nosso trabalho que a gente fez hoje, que a gente começou no começo do mês, a gente vai mencionar. Então, pelos olhos e ouvidos, só em instantes. Pelos olhos e ouvidos, na Rádio Aconchego 88.1 FM.

chapéu de couro, corrente de proteção, corpo fechado, no pé da molhado não. Chão batido, corpo pisado, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Samba Luísa com mestre molequinho, é de responsa esse samba de mandio. Avisa a chefe que é hora já de subir, mas fico de olho pra ninguém aqui bulir. Chão batido, corpo pisado, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Segura a telha que vou fazer terra tremer. Meu fogo é forte, tem azeite de dendê. Amola esse bombo que eu quero ver ele gemer. Samba Laurinha, cansa que comprei pra você. Chão batido, corpo pisado, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Bora, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Quando a noite se veste com clarão da lua cheia, visto meu terno que mexe, bomba não bambeia. Chapéu de couro, corrente de proteção, corpo fechado, não pega mal olhado não. Chão batido, corpo pisado, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Bora, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Samba Luísa com mestre molequinho, é de responsa esse samba de mandio. Avisa a chefe que é hora já de subir, mas fico de olho pra ninguém aqui bulir. Chão batido, corpo pisado, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Bora, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Bora, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Bora, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Bora, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Bora, mané. Voltamos. 5 pessoas nos acompanhando através do Facebook. Então, um abraço para Sérgio. Já está intimado vir aqui falar da sua poesia, falar dos recitais que você provoca pela cidade. Manuela Santos também está convidada. Ricardo, com certeza a gente vai falar do movimento de bandas do metal e o seu trabalho. Vacilene, se ainda estiver aí, valeu. E Humberto, também a gente vai tocar as nossas bandas alternativas e falar muito das agendas das bandas. Mas estamos aqui com Augusto, que é um dos grandes incentivadores aqui do Pelos Olhos e Ouvidos, o que me ajuda a fazer as artes, me ajuda com a ideia e também agora me ajudando a transmitir o Pelos Olhos e Ouvidos, o primeiro programa, a estreia do programa aqui com pela Rádio Aconchego. E eu queria que você falasse primeiro sobre essa experiência de a gente que conversou tanto desde o primeiro período, a gente está aqui transmitindo a primeira vez a ideia inicial que eu lhe falei com Pelos Olhos e Ouvidos. Primeiramente, eu quero mandar um beijo para minha mãe, que eu disse a ela que quando eu entrasse na rádio eu iria mandar um beijo para ela. Beijo, mãe. E sobre o Pelos Olhos e Ouvidos, como você sabe, e agora eu vou repassar para os demais, você sempre teve essa ideia formada. Faltava preparação para ir a público. Então, você tinha o conhecimento, você também já sabia o que queria estar no blog, consequentemente sabia o que compartilhar no Facebook. E a minha ajuda foi só detalhes, como procurar o público, tentar captar mais pessoas, procurar pessoas novas também que possa ficar interessada no grupo, ou então no blog também, que a rede social era o caminho para o blog, e agora com a rádio, né, que ajudando aqui, passando músicas boas e, consequentemente, mostrando o trabalho das pessoas, como o exemplo de Luciana, que veio aqui falar sobre matemática e poesia. Faz muito tempo que eu não via coisa nova em escola e ela trouxe também. Então, o Pelos Olhos e Ouvidos dá essa oportunidade que aqui tem coisa boa e deve ser mostrada. Eu acredito muito nisso em relação ao Pelos Olhos e Ouvidos. É, além dessa grande ajuda, dessa colaboração que temos mutualmente, temos um outro grupo que começamos um trabalho, acho, começo desse mês? Final de setembro começamos. É, o Bora Ali. Que também é uma ideia no núcleo acadêmico onde nós estudamos. E queria que você falasse do grupo, do trabalho que realizamos até agora e, inclusive, estivemos atuando, gravando hoje. Sim, sim. A ideia geral foi que a gente já tinha pensado nisso, a gente falava sobre isso, tanto é que os quatro integrantes, eu, você, Jetro Rocha, Rafael Santos e Gustavo Carvalho, que a gente tinha uma paixão por Recife, sabia que tinha coisa para mostrar e não precisava gastar tanto ou quase nada. E o que faltava era só ter a ideia para dizer como é que a gente vai passar, de que forma a gente vai passar. Rafael tomou a iniciativa, chamou a gente, então ele já sabia que a gente pensava mais ou menos da mesma forma, ou então para aumentar ou adicionar alguma coisa. E é incrível que o nome saiu, né, daquela saída da faculdade, indo tomar aquela cerveja naquele lugar de sempre, e numa conversa amistosa, quase que agressiva, mas saiu o nome nessa roda bem boêmia, de ideias. Você lembra dessa noite? Lembro. Foi muito automático quando Rafael disse a gente, você começou a complementar ele, aí já foi falando pra mim, dizendo, ó, a gente vai começar esse projeto, vamos colocar pra frente, e consequentemente já veio a ideia de logo, o nome já era o nosso bordão. Então, quando saiu o Bora Ali, parecia que já estava pronto. Porque foi tão orgânico tudo o que aconteceu, que a gente já sabia onde filmar, já sabia o que ia vir depois. Tanto é que os passos estão pequenos, pelo que a gente imaginava, mas está muito calculado. Porque era uma coisa já planejada há tempos, a gente só colocou em prática agora há pouco. Então, fala aí do que a gente já produziu, que já está no ar, e o que as pessoas já podem encontrar do Bora Ali. Inicialmente a gente começou com o Jardim do Baobá, que por sinal é um dos nossos vídeos que está sendo mais compartilhado. Eu estou vendo amigos que não conheciam o local e vai para lá, tira foto no local. Estou vendo amigos de amigos também indo para o local. Eu pergunto como é que ele soube do Jardim do Baobá, e dizem a mim, não, é o Bora Ali. Então, o passo inicial foi o Jardim do Baobá. Aí pegamos também a estação Ponte do Shoa. Fica a entrada do Jardim do Baobá. Sim, sim, sim. E tanto é que tem uma importância histórica. A gente, lá não é um lugar de você propriamente passear. É um ponto histórico, onde muita gente não sabe a história, além do acidente que teve anos atrás. Então, já pegamos ali também a Ponte do Shoa, Parque da Jaqueira, a Praça Rio Branco, que é lá no Marco Zero, Parque das Esculturas. E essa semana aqui, com exclusividade, outra rede social, blog, ninguém sabe disso. Só a Rádio Aconchego vai ter essa informação, que essa semana o nosso vídeo vai ser sobre o Buraco da Véia, lá no Pina. e quem vai apresentar é o nosso amigo Gustavo Carvalho. Então, vai vindo mais coisas novas, lugares conhecidos e lugares desconhecidos. A gente pega um lugar desconhecido para mostrar a história, para mostrar o quão é importante aquele patrimônio ali que é da gente, né? E a gente tem que saber e repassar para as pessoas. Então, fala também do complemento, que no decorrer que a gente foi fazendo o vídeo, senti uma necessidade de ainda complementar, que é o Drops. Sim, sim, o Drops Bora Ali. Ele foi uma leitura rápida que a gente precisou colocar, porque achamos muito pouco um vídeo e também não temos tanta mão de obra para fazer mais de um vídeo semanal. Então, para as pessoas ficarem antenadas com o que está ao nosso redor e também não necessariamente não precise de vídeo, tem um Drops Bora Ali, que é para mostrar parques pequenos, praças, alguns locais que as pessoas geralmente vão e é só um ponto de referência do bairro. E como a gente passa todo dia, acaba nem percebendo isso. E tem sim uma importância histórica, de comunidade e afins. Vamos agora falar da boemia. Augusto é um daqueles caras que a gente já marca um horário para se encontrar depois da aula, um dia qualquer da semana ou um final de semana. E geralmente a gente escuta e conversa muito sobre música. E essa é aquela música que você canta em plenos pulmões, né? Salutar isso, notar. Então fala aí um pouco da próxima música do Otto. Ah, é crua, né? Ela vai ser, ela é quase um hino dos nossos bares. Se é pra sofrer, então vamos sofrer com música boa, né? Então, essa música, não pela história que a gente conhece da música, mas também de tanta frequência de alguns bares sempre tocar essa música, acabou indo pra cabeça. Consequentemente, se a gente não for num bar e não ter essa música, que é o É Crua de Otto, a gente não foi no bar. Então, com vocês aí, a música de Otto. Pelos olhos e ouvidos, Otto. Há sempre um lado que pesa e outro lado que flutua. A tua pele é crua, é crua. Há sempre um lado que pesa e outro lado que flutua. A tua pele é crua, é crua. Dificilmente se arranca lembrança, lembrança, lembrança, lembrança. Por isso na primeira vez dói, por isso não se esqueça, dói. E ter que acreditar num caso sério e na melancolia que dizia. Mas naquela noite que eu chamei você, fudia, fudia. Mas naquela noite que eu chamei você, fudia de noite e de dia. Há sempre um lado que pesa e outro lado que flutua. A tua pele é crua, é crua. A tua pele é crua, é crua. essa lembrança. Por isso na primeira vez dói, por isso não se esqueça, dói. E ter que acreditar num caso sério e na melancolia que dizia. Mas naquela noite que eu chamei você, fudia de noite e de dia. Mas naquela noite que eu chamei você, fudia. Chega de lágrimas, eu vou meter o pé na estrada, me livrar de você, da sua cara. Chega de lágrimas. Você, demônia, sátira, víbora. Voltamos aqui pelos olhos e ouvidos para falar dos nossos parceiros do Bora Ali e dos endereços onde vocês encontrarem, nos encontrarem lá nas páginas e nas redes sociais. Tem o idealizador e também o nosso líder, que é o Rafael Santos. Ele também tem um blog, Rafael Santos, o blog do Rafael Santos. Você pode encontrar também ele no Instagram e Facebook com esse nome e sobrenome. Ele também já acompanhou um pouquinho ao vivo a gente hoje é por aqui e está trabalhando nesse momento, por isso que não está aqui conosco. Sim, sim. Também tem Gustavo Carvalho, que também não pôde vir. Ele você encontra o nome e sobrenome no Facebook e Instagram também, Gustavo Carvalho. Tem o nosso amigo Jetro Rocha, que tá aqui falando com a gente, né? E além do Bora Liga, ele tem um Pelos Olhos e Ouvidos, que é o programa da rádio agora. E também tem o blog. A retomada do blog vai vir em consequência do que a gente tá fazendo agora. Sim, e eu, Augusto Galdino. No Facebook você me encontra com esse nome. E no Instagram é Augusto Galdino 2. Também tem umas fotos legais para você curtir, que é um prazer paralelo. E o Bora Ali, a gente tem um blog. Você pode encontrar a gente no Facebook, Bora Ali. O site é Bora Ali PE, que você também encontra no Facebook. Quando você abre o Facebook, tem acesso ao nosso site e tem um link lá para você entrar. Também tem as postagens de cada vídeo semanal, onde você clica e vê aquela matéria. E também Bora Ali no YouTube. E valeu, Augusto. Obrigado. E as considerações finais, assim, os beijos e abraços, os amassos de Luciana. É porque eu sou uma pessoa popular, desculpa aí, eu sou uma pessoa de muitos amigos, aí assim, eu tenho que dizer oi para os meus amigos. Primeiramente, beijo para minha mãe, Dona Jacina, o amor da minha vida, a razão do meu viver, meu pai, seu Zeca, pessoas que eu amo demais. Fiquei com inveja de Augusto, que ele mandou beijo para a mãe dele, eu quero mandar beijo para minha mãe também. Beijo para todos os meus irmãos de sangue e de coração, porque a família que a gente escolheu, os nossos amigos, é uma família tão importante quanto a família consanguínea. Então, um beijo para todos vocês. Bem, amo você, amo meus sobrinhos demais. Então, um beijo para todo mundo. Beijo para vocês, que eu amo muito. Nanau, Dorinha, Tia Li, todos os meus amigos, todas as pessoas que mandaram tchau aí para mim no Face, um beijo enorme. E, antes e acima de tudo, eu acho que o que é mais importante em relação a mim aqui nesse momento, eu estou defendendo a bandeira do meu trabalho, a bandeira da matemática, a bandeira da necessidade de cada um dar valor realmente à educação. A educação cotidiana, a educação escolar, aquilo que a gente aprende no dia a dia e aquilo que a gente aprende na escola. Então, colega professor, se você conseguir amanhã ou depois ser lembrado pelo seu aluno com um sorriso, você cumpriu sua missão. Vamos em busca disso, vamos fazer com que os professores sejam pessoas que sejam lembradas pelos alunos com um sorriso. E é assim que eu quero ser lembrada, se Deus quiser. Beijo para todo mundo e obrigada, Jetro. Muito obrigada. Valeu. A gente se encontra por aqui e onde trabalhamos, né? Vamos à penúltima música do último disco de Lirinha, Labirinto e o Desmantelo. E daqui a pouco voltamos com a agenda para finalizar o primeiro programa de estreia Pelos Olhos e Ouvidos. Palavras por qualquer caminho, a forma secreta vibra como o mar em ondas caladas. Que lugar é esse labirinto desse nosso desmantelo? Rosa cinzenta, o velho piano, o jardim atlântico. Tentarei guiar o carro do sol pelo espaço inteiro. Vem depois da curva o bar preferido, clarear os olhos. Que lugar é esse labirinto desse nosso desmantelo? Desse nosso desmantelo. Nesse nosso desmantelo. Pelos olhos e ouvidos, na Rádio Aconchego 88.1 FM. Pelos olhos e ouvidos. Voltamos ao vivo aqui pela Rádio Aconchego. E um abraço aí para Leandro Dutra. A gente se encontra segunda-feira. Grande abraço. E aqui na Rádio Aconchego, a gente fica num departamento chamado SIS, que trata preventivamente da saúde na comunidade do Engenho do Meio. Então, a próxima atividade do SIS, sexta-feira, dia 4 de novembro, às 9 horas da manhã, reunião do Conselho Gestor do SIS. Para quem estiver... Quem faz parte das atividades poder colaborar com a reunião do conselho, seja bem-vindo. E hoje à noite, uma agenda mais cultural, poética, musical, do nosso grande amigo Jailson Leonardo, lá do Alzé do Pinho, o Poeses Sonoros. Hoje começa às 17 horas na Rua Tomazina, no Burburinho, no Recife Antigo. Vamos às últimas músicas. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela acompanhar a nossa estreia. Obrigado, Augusto. Obrigado, Luciana. E obrigado a Gus, que participou aqui da operação. E eu esqueço sempre o sobrenome do rapaz, Gus Cabreira. Muito obrigado, valeu pela parceria. E voltamos próximo sábado para dar sequência e chamar mais gente para se antenar pela Rádio Aconchego 88.1 FM. Valeu, até sábado. Só pra me satisfazer e ser o dono da tua paixão. Tirava a solidão que estava no meu peito. Devagarzinho a gente dar um jeito de ser o dono da tua paixão. O amor, quando chega, não tem dia nem hora marcada.